acelerado, sinto a pressão. Pensamentos na mente, um turbilhão. Mas no fundo da alma, uma voz me diz: levanta essa cabeça, você é capaz demais. Cada lágrima caída, uma lição. Desperta a força que vem do coração. Vou enfrentar os meus. Deixando a ansiedade pra trás. Com a minha força vou me encontrar. Da autoestima, meu verdadeiro lar. Os ecos do passado não vão me deter. Cada passo é firme, aprendi a crer. O sol sempre brilha mesmo na escuridão. Acredite em si mesmo, essa é a missão. Cada lágrima cai. Cada lágrima caída, uma lição. Desperta a força que vem do coração. Vou enfrentar os medos, não vou recuar. O brilho da vitória está a me guiar. Eu vou voar, me libertar, deixando a ansiedade pra trás. Com a minha força vou me encontrar. Da autoestima, meu verdadeiro lar. Então vem. Não vão me deter. Cada passo é firme, aprendi a crer. O sol sempre brilha mesmo na escuridão. Acredite em si mesmo, essa é.